Estamos sempre em busca de melhores dias, em busca de crescimento e de aperfeiçoamento. Isso só vem acrescentar aos dias nossos um fator positivo, a esperança de realizações. No que se refere ao que você faz, digo que o faz com muita dedicação e empenho, e que como você, só você sabe fazer. Pessoa especial e única, com o dom de fazer tudo o que faz, bem feito. O sol nasce para todos, é verdade. Mas você soube aproveitar do seu calor para fazer o melhor e cada vez mais com perfeição. O meu desejo é que a cada nascer do sol, as boas energias que emanam dele atinjam mais e mais a sua pessoa para que sempre continue a fazer do seu dia o melhor. Meus parabéns por este dia que é seu, com a certeza de que dele outros venham e te ilumine de forma a destacá-lo, pois você merece. Parabéns pelo seu dia.